baixarmelody.com, o seu novo site de Melody 2015. DJ Leozinho, o sucesso de Capanema. O violino do poder, vingadora pra você, Duduzinho CD. Eu vou sentar agora, eu vou sentar agora, eu vou parar ativo, eu vou. Não consegui dormir. A muriçoca chega no ouvido e faz a... A muriçoca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. E que a muriçoca pica, pica, pica. Que barulho chato é esse, parceiro? E que a muriçoca soca, soca, soca, soca, soca, soca. E que a muriçoca pica, pica. Pica, pica, pica, pica. Tu quer dormir de noite? Não consegui dormir. E a muriçoca chega no meu vidinho e faz assim, ó. Tu quer dormir de noite? Não consegui dormir. E a muriçoca chega no meu vidinho e faz assim, ó. Que a muriçoca soca, soca, soca, soca. Força de pregada. E que a muriçoca pica, pica, pica. Pica, chega, pica, do pica. E que a muriçoca joga, joga, joga, joga. Estúdio de Beleza, a produção em áudio que você gosta pica, de ouvir. Pica, pica, pica, pica. Ricardo Moura! Soca, soca, soca, soca, soca, soca. E que a muriçoca pica, pica, pica, pica, pica, pica. E a muriçoca soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. E que a muriçoca pica, alô, Clarinho CD, pica, pica, pica, sucesso, pica, meu parceiro. Pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica. E que a muriçoca soca, soca, soca, soca, soca. Vai! Força de pregada! DJ Leozinho, o verdadeiro sucesso de Capanema. Chegou mais facinho, bebê. Agora é a onda do sapo. O sapo não lava o pé, o dedo é. Top Estilos Bragança, a loja que veste o top. DJ Leozinho. Fazendo a docinha do sapinho. Tá fazendo a docinha do sapinho. Galera do outro lado tá metendo o batinho. Pula, mexe, bate o pé. A docinha do sapinho. O Eber, pula, mexe, bate o pé. O Eber, pula, mexe, bate o pé. O Eber, pula, mexe, bate o pé. Olha o grave batendo, vai. Santana, o sapo dançarino, ouvindo o som do gaspazinho. Galera do outro lado, tá metendo o passinho. Pula, mexe e bate o pé. É na docinha do sapinho. Rebe, pula, mexe e bate o pé. Fazendo a dancinha do sapinho, o frentista tá fazendo. Eita, estão violento. Vai, pula, mexe e bate o pé. Olha aqui o Eber, pula, mexe e bate o pé. Eita, Ricardo Danado, vai. Olha aqui o Eber, pula, mexe e bate o pé. O Eber, pula, mexe. Vai, bebê, vai. Bate o pé. O nome da banda é Gaspazinho, bebê. Aí, Leozinho, solta som, meu compadre. Corpo de pregada. A culpa é de Ricardo e Rafael Moura. E de Valdemar também. Tá ali, DJ Leozinho. E meu pai é foda, eu sou fodinha, meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas. Meu pai é foda, eu sou fodinha, meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas. Eu e papai, nós é coligação, nós ostenta porque pode, ele é fodinho, eu sou fodão. Eu e papai, nós é coligação, nós ostenta porque pode, ele é fodinho, eu sou fodão. Ei, meu pai é foda, eu sou fodinha, meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas. Meu pai é foda, eu sou fodinha, meu pai pega as coroas, eu pego só as novinhas, filha. Vem de mim, coração. Shell do cavaco. Meu pai é foda, eu sou fodinha, meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas. Meu pai é foda, eu sou fodinha, meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas. Eu e papai, nós é coligação, nós ostenta porque pode, ele é fodinho, eu sou fodão. Eu e papai, nós é coligação, nós ostenta porque pode. Eu abraço! Meu pai é foda, eu sou fodinha, meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas. Meu pai é foda, eu sou fodinha, meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas. O meu pai é foda, eu sou fodinha, meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas. Meu pai é foda, eu sou fodinha, meu pai pega as coroas. Leozinho, joga essa zorra pra cima. Vem, vem, vem, vem. Vem que vem, vem que vem, vem que vem. Chama aquela vem. Vem que vem, vem que vem. Chama ela. Vem que vem, vem que vem, vem que vem. Chama ela. Vem que vem, vem que vem. Vem, vem. Tô chegando, hein? Tô chegando, hein? Tô chegando, hein? Tô chegando, hein? Tô chegando, hein? Tô chegando, hein? Tô chegando, hein? Pra cima! Vem que vem, vem que vem, vem que vem. Chama ela, vem que vem. Chama aquela vem, vem. Vem que vem, vem que vem, vem que vem. Chama ela, vem que vem, vem que vem. Violê! Leozinho, o sucesso de Capanema. Top DJ Leozinho da Princesa FM. Tô chegando, é. Tô chegando, é. Tô chegando, é. Tô chegando, é. Vem que vem. Volta! Chama ela. Vem, vem. Chama que ela vem. Vem que vem, vem que vem. Eita, chama ela. Vem que vem. Joga essa mão na frente aí, galera. Tô chegando, é. Hey! Tô chegando, é. Hey! O DJ que arrebenta. Namorar pra quê? Eu já tenho namorada. Eu te amo, farra. Vem pra minha escola do amor, vem. Receba o beat ilusão. Olha que namorar pra quê? Já tenho namorada. O nome dela é Farra. Com ela que eu vou casar. É meu amor. Eu sei que ela me ama. Agora todo dia é uma mulher na minha cama. Olha que namorar pra quê? Já tenho namorada. O nome dela é Farra. Com ela que eu vou casar. É meu amor. Eu sei que ela me ama. Agora todo dia é uma mulher na minha cama. Eu saio todo dia, vou pra onde eu quiser. Sou fiel e ela tá onde eu tiver. Com ela eu sou feliz, não troco por nenhuma mulher. Vou vivendo com ela e seja o que Deus quiser. Que namorar pra quê? Já tenho namorada. O nome dela é Farra. Com ela que eu vou casar. É meu amor, eu sei que ela me ama. Agora todo dia é uma mulher na minha cama. Bilu, bilu, sem você já não chega a lugar nenhum. Que tipo de ilusão? Top DJ Leozinho. Com ela que eu vou casar. É meu amor, eu sei que ela me ama. Agora todo dia é uma mulher na minha cama. Genérico CD, você o garoto da mídia. Você se apaixonou rápido demais. Já tenho namorada, e ela é a Farra, hein? Que tipo de ilusão? Recebo o kit ilusão. E olha que namorar pra quê? Já tenho namorada, o nome dela é Farra. Com ela que eu vou casar. É meu amor, eu sei que ela me ama. Agora todo dia é uma mulher. Olha que namorar pra quê? Já tenho namorada. O nome dela é Farra. Com ela que eu vou casar. É meu amor, eu sei que ela me ama. Agora todo dia é uma mulher na minha cama. Já te falei que a missão de te fazer feliz é minha. DJ Leozinho, o top DJ. Vem, vem, vem, vem. E essa é a novidade. Foi a turma que lançou. Vem que vem, que vem novinha. Empinando com terror. E as novinhas salientes. Cada vez pedindo mais. Novinha, senta gostoso devagar. essa vida no chão, hein? Bota a mão do paredão e desce, hein? Vem, vem, vem. Tanto se cai, vem, cai. Vem, cai com o mundo da dança. Vem, cai, vem, cai. Vem, cai com o mundo da dança. Vem, cai, vem, cai, vem, cai. DJ Boy, puxa a brincadeira do momento, meu DJ, vem. Essa é a turma da sucesso de Capanema. Top DJ Leozinho. Top DJ Leozinho. E essa dança é envolvente, todo mundo vai fazer. Quero ver todo mundo fazendo. E a novinha tem talento e faz o bumbum mexer. E essa dança é envolvente, todo mundo vai fazer. Essa dança é envolvente, todo mundo vai fazer. E a novinha tem talento e faz o pupo mexer. A novinha e quando ela bebe, mexer. E quando ela bebe, passando no mal, fica louquinha, ousada e sensual. De vestido curto, ela pirraça o papai. Ai que loucura, essa novinha é demais. Pupo pro lado, pupo pro outro, pupo pra cima, mexe gostoso. Pupo pro lado, pupo pro outro, todo mundo fazendo. Mexe gostoso, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo. Sobe aê, subindo, subindo, subindo, subindo, subindo, subindo. Mexe, mexe, vai. Mexendo, mexendo, mexendo, mexendo, mexendo, mexendo. Mexe aê, subindo, subindo, subindo, subindo, subindo, subindo. Yeah, yeah, yeah, yeah. DJ Leozinho, o verdadeiro sucesso. Alô, de Capanema. Empurra que é sucesso, meu parceiro. Ela desce, ela sobe, ela empina, ela rebola pro papai. E quando ela bebe, passa do normal. Ai que loucura. De vestido curto, ela pirraça o papai. Eita, essa novinha tá demais. Bumbum pro lado, bumbum pro outro, bumbum pra cima, mexe gostoso. Bumbum pro lado, bumbum pro outro, bumbum pra cima, mexe gostoso. Mexendo, mexendo, mexendo, mexendo, mexendo, mexendo, mexendo. Olha, mexendo, mexendo, mexendo, mexendo. Bota a mãozinha pra frente, mulher, e vira a bundinha assim, ó. Subindo, subindo, subindo, subindo, subindo, subindo, subindo. Olha, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo. Quebra! Estúdio DJ Leozinho, a produção em áudio que você gosta de ouvir. Top da galáxia. Eu só me apego àquilo que não vale a pena, rapaz. Top Estilos Bragança, a loja que veste o top DJ Leozinho. Não entre em pânico. Afrodite é a deusa do amor. Dionísio é o deus do vinho. No meu quarto vai sentir calor. E pode crer que não tem carinho. E Afrodite é a deusa do amor. Dionísio é o deus do vinho. No meu quarto vai sentir calor. E pode crer que não tem carinho. Pego forte, puxo o pito e bordo. Jogo pra cima, te faço de boneca, é pura adrenalina. Seu amante animal, aqui não tem caô. Fica de quarto, bota coleira e bate, por favor. Au, au, au, au, au, au, au. Ué, ué. Fica pra minha cela, minha amante animal. Au, au, au, au, au. Vem cá pra minha cela, minha amante. Au, au, au, au. Vai, todo mundo vai. Animal. só podia ser. Céu, minha predileta, Pop da Galáxia. Genérico CDs, Garoto da Mídia. Afrodite é a deusa do amor. Dionísio é o deus do vinho. No meu quarto vai sentir calor. E pode crer que não tem carinho. Afrodite é a deusa do amor. Dionísio é o deus do vinho. No meu quarto vai sentir calor. E pode crer. Vai, vai, vai, vai. Pego forte, puxo, pito e bordo. Eu jogo pra cima. Te faço de boneca, é pura adrenalina. Seu amante animal, aqui não tem calor. Vai, eu fica de quarto, bota comer e bate. Bora, tido, vai, vai, vai. Você tá na estrada, viu, mulher? Vem cá pra minha cela, minha mãe. Oh, au, au, au, au, au, au, au, au. Vem cá pra minha cela, minha mãe, animal. Vem cá pra minha cela, minha mãe, animal. DJ Leozinho detonando sucesso no Pará. Jogue as mãos pra cima, hoje só quem tá solteiro. Saí com os amigos pra pintar o set. Comprei um camarote pra encher de piriguete. O mês que vem é o meu casamento. Vou ser um prisioneiro, eu vou ter vida de detento. Eu vou sair com a minha barca. Eu vou curtir, eu vou beber. Até cair no chão eu vou trair a minha namorada. E se me perguntar, eu não lembro, mas não, eu vou sair com a minha vaca. Eu vou curtir, eu vou beber, até cair no chão eu vou trair a minha namorada. E se me perguntar, eu não lembro, mas eu... DJ Leozinho, dia a dia o cara tem que relaxar. Deixei a neve em casa e não sou o primeiro. Jogue as mãos pra cima, hoje só quem tá solteiro. Saí com os amigos pra pintar o set. Comprei um camarote pra encher de piriguete. O mês que vem é o meu casamento. Vou ser um prisioneiro, eu vou ter vida de detento. Eu vou sair com a minha barca. Eu vou curtir, eu vou beber. Até cair no chão eu vou trair a minha namorada. E se me perguntar, eu não sei, mas não, eu vou sair, ou não a minha barca. Eu vou curtir, eu vou beber, eu vou trair a minha namorada. E se me perguntar, não lembro de nada, não. No meu camarote, só sobe classe A. Porque é muita luxúria. Naquele tempo tudo era diversão. Matava a aula, não levava nada a sério. Quando ela passa, ela é a sensação. De saco cheio, com a bunda empinadinha, com a caneta na boca, que coisa louca. De saco cheio, com a bunda empinadinha, com a caneta na boca, que coisa louca. Quando ela passa assim, e a galera toda aqui se tira. Empina, empina, empina o bumbum pra cima. Empina o bumbum pra cima. Empina o bumbum, Princesa FM. A culpa de Cali, Rafael Moura. E tu me tira, bebê. Ai, só na maldade. Eu conheci essa menina do colégio. Naquele tempo tudo era diversão. Matava ela, não levava nada a sério. Quando ela passa, ela é a sensação. De saco cheia, com a bunda empinadinha. Com a caneta na boca, que coisa louca. De sacudinha, com a bunda empinadinha. Com a caneta na boca, que coisa louca. Quando ela passa assim, e a galera toda que empina. Vai, vai, empina, empina. Olha que empina, empina, empina. Bumbum pra cima, empina. Ô bumbum pra cima, empina. Empina o bumbum pra cima, vai, vai, vai. Empina, empina. Olha que empina, empina. Olha que empina, empina.